começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Meus queridos amigos, estamos chegando, o Mundo Sertanejo está no ar. A partir de agora, estamos juntos e misturados, como sempre, né? Muita música no seu rádio. Gabriel Lenner abre o programa cantando Pegar o Beco. Eu digo tchau, tchau, tchau, demorou, perdeu. Volta pro fim da fila, pega o beco e vai com Deus. Todo dia, você não me atendia. Mandava mensagem pro seu celular. Dizia que me amava, no fim me desprezava. Fazia de tudo pra me machucar. Até que um dia, o jogo virou. Meu bem, você se apaixonou. Você brincou, mas no fim perdeu. Agora, quem não te quer sou eu. Tchau, tchau, tchau, demorou, perdeu. Volta pro fim da fila, pega o beco e vai com Deus. Eu digo tchau, tchau, tchau, demorou, perdeu. Volta pro fim da fila, pega o beco e vai com Deus. Você não me atendia. Mandava mensagem pro seu celular. Dizia que me amava, no fim me desprezava. Fazia de tudo pra me machucar. Até que um dia, o jogo virou. Meu bem, você se apaixonou. Você brincou, mas no fim perdeu. Agora, quem não te quer sou eu. Tchau, tchau, tchau, demorou, perdeu. Volta pro fim da fila, pega o beco e vai com Deus. Eu digo tchau, tchau, tchau, demorou, perdeu. Volta pro fim da fila, pega o beco e vai com Deus. Eu digo tchau, tchau, tchau, demorou, perdeu. Volta pro fim da fila, pega o beco e vai com Deus. Eu digo tchau, tchau, tchau, demorou, perdeu. Volta pro fim da fila, pega o beco e vai com Deus. Eu digo tchau, tchau, tchau. Muito bem, Gabriel Lenner cantou pra vocês abrindo este programa. Boa pra dançar, né? Um abraço, meu amigo Thales Oliveira, de Oliveira dos Brejinhos, aí na Bahia, né? Um abraço aos amigos da Cristal FM, que exibe o nosso programa e com muito sucesso. Também os ouvintes aí da Lanchonete Restaurante Beira Rio, todos ligados no nosso Mundo Sertanejo. Eu quero mandar um abraço carinhoso ao meu amigo Taliba Gonçalves, da Rádio Atividade FM, de Juína, Mato Grosso, que exibe o nosso programa todos os dias, às 7 horas da manhã. Um beijo para Samara, Bruna, para Letícia, aí em Santa Luzia do Paruá. Um abraço a todos vocês, ouvintes da Tropical FM. Um abraço também ao meu amigo Mancha Negra, de Itaberá, São Paulo. Mancha Negra é cantor, é compositor, e exibe o nosso programa aí na cidade de Itaberá, São Paulo. Um abraço a todos vocês da Vitrine Musical. Um abraço, muito obrigado, viu? Os amigos da Paraíso FM em São João do Paraíso, Minas Gerais. Minha querida Paula Daiane, em Lavras do Sul. Um abraço aos amigos da Local FM, a Camila Oliveira e todos da Local FM. Também os amigos da Ocidental FM em Porto Walter, no Acre. Um beijo para todos vocês aí da Ocidental FM, que exibe o nosso programa em Porto Walter, no Acre. Quem canta bonito, Maurício e Eduardo, Eu Vou Pegar Você, com a participação especial de Israel Novaes. Eu

Faro de Lobo. Missão de águia, faro de lobo, não adianta fugir. O mar é só pra curtir e não se apaixonar. Você acha melhor assim? Não quer saber de amor, mas quer sentir meu calor de coração fechado pra mim. Eu sei que não nasce flor no asfalto. Ser feliz com você é sonhar alto. Não tente me usar, senão no próprio veneno você vai provar. Visão de águia, faro de lobo, vejo de longe e sinto o cheiro. Quando é amor verdadeiro, faro de lobo, visão de águia, sinto o cheiro e vejo de longe. Quando o coração corresponde ao meu amor. Se apaixonar, você acha melhor assim? Não quer saber de amor, mas quer sentir meu calor de coração fechado pra mim. Eu sei que eu nasci flor no asfalto. Ser feliz com você é sonhar alto. Não tente me usar, senão no próprio veneno você vai provar. Visão de águia, faro de lobo, vejo de longe e sinto o cheiro. Quando é amor verdadeiro, faro de lobo, visão de águia, sinto o cheiro e vejo de longe. Quando o coração corresponde. Visão de águia, faro de lobo, vejo de longe e sinto o cheiro. Quando é amor verdadeiro, faro de lobo, visão de águia, sinto o cheiro e vejo de longe. Quando o coração corresponde ao meu amor. Está no ar, um abraço meu amigo Fábio Vieira, todos os amigos aí da Tribuna FM São Sebastião da Vargem Alegre, exibindo o nosso programa. Meu amigo Genário França em Cícero Dantas, na Bahia. Um abraço aos amigos da Rádio Boqueirão FM, que exibe Mundo Sertanejo. Um abraço meu amigo Zezito Martins, de Araçuaí, Estadão de Minas Gerais. Os amigos da Rádio Kauai FM. Também minha querida Luana Nunes e sua mamãe Iranilda em Pedro Gomes. Muito obrigado pela audiência de vocês aí em Mato Grosso do Sul, né? Luan Faquim em Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Os amigos da Rádio Nordeste FM, muito obrigado. Os amigos da Rádio Cultura Distrital FM em Pindamonhangaba, São Paulo. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Gustavo Lima canta Gatinha Assanhada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do chão, vai! DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. E tá perdida ali, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo ali, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê você, gatinha assanhada, cê tá querendo? Eu quero mexer, eu quero mexer. Aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. Vem! E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo. Você tá querendo o quê? Eu quero mexer, gatinha assanhada. Você tá querendo? Eu quero mexer, gatinha assanhada. Você tá querendo o quê? Eu quero mexer, gatinha assanhada. Você tá querendo o quê? Eu quero mexer. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Minha querida Márcia Gomes, em Primavera do Leste, Mato Grosso, não perde o programa. A Darcy, o Johnny, todos os ouvintes aí da beira da Morada FM em Virgem da Lapa. Um beijo para vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Heitor Anthony Conisa, Mato Grosso, um abraço a todos vocês aí, viu? Os amigos da Rádio Difusora Web de Piraju, São Paulo, um abraço pela parceria, muito obrigado. Ricardo Teles, Deusilena Teles, Jaime Cacheta, Kelly, todos vocês da Vitória FM, em Cocalzinho, em torno de Brasília, programa Audiência Total. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Quem canta bonito agora, Eduardo Costa, Linda Demais. Você me fascina, te desejo. Vista meu futuro em teu corpo e me ama. Oh, eu amo você. Vem fazer diferente o que mais ninguém faz. Faz parte de mim, invente outra vez. Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu. Mil beijos de amor em muitos lençóis, só eu e você. Oh, oh, linda, conte-me seus segredos, pros meus sonhos, diga quem é você. Livre, nunca mais tenha medo, pois quem ama, tudo pode vencer. Vem, o que mais ninguém faz, faz parte de mim, invente outra vez. Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu. Mil beijos de amor e muitos lençóis, só eu e você. Oh, linda, vocês são lindas demais, demais. Vem fazer diferente o que mais ninguém faz. Faz parte de mim, é viver outra vez. Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu. Mil beijos de amor em muitos lençóis, só eu e você. Oh, oh, linda, só você me fascina. Te desejo outra vez um prazer. É, vista meu futuro em teu corpo e me ama. Oh, eu amo você. Eu amo você. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores de todas as emissoras de rádios que são nossas parceiras, exibindo nosso programa no Brasil inteiro. Muito obrigado, viu? São centenas e centenas de rádios. Nós estamos no ar de 5 da manhã à meia-noite. Cada emissora, cada parceira tem o seu horário de exibir o nosso programa. Portanto, muito obrigado a todos vocês, amigos ouvintes, que nos dão a honra da audiência. Beijo, Vânia Rocha, a todos vocês de Pouso Alegre. Um abraço aí, meu amigo Samuel, a sua mamãe. Muito obrigado, Samuel, pelo carinho da audiência. O Coruja, na mercearia do Coruja. Todos vocês aí, ouvintes da 90.9. Muito obrigado. Mardônio Ribeiro, da Rádio Cauípe FM, em Calcaia, no Ceará. Muito obrigado. A Simone Maciel, em Taperoá, na Paraíba. Muito obrigado, viu, os amigos da Rádio Taperoá FM, exibindo o nosso programa. Nós temos mais ouvintes aí que me pediu alô lá pelo Facebook. Deixa eu achar aqui. Enquanto eu não acho, vamos ouvir música, né? A todos vocês, amigos, ouvintes da Taperoá FM e Taperoá na Paraíba, um beijo no coração de todo mundo, viu? Eu vou procurar aqui o alô e com certeza vou falar o seu nome também, tá bom? Quem canta bonito agora? Vou cantar Cabra Danado. Cabra Danado, Diego Valadares. Os ouvintes estão pedindo bastante com o Kaique Cadu e a minha participação. Porém, também estão pedindo comigo, né? Então vamos lá, Diego Valadares canta Cabra Danado pra todos os Cabra Danado. Ele se acha bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. No baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Ele chega,

apaixono na loucura as que a gente faz. É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho. Quero de novo. Eu me apaixono na loucura as que a gente faz. É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho. Quero de novo todo dia, cada dia mais. Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz. É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho. Oh, oh, oh. Que eu me apego bem facinho. Maravilha, maravilha. Mundo Sertanejo fica por aqui. Obrigado a todos pelo carinho. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição deste programa que é meu, é seu, é nosso. Adriano Marques, de Cara Quebrada, canta bonito. Amanhã estaremos de volta. Um beijo para todo mundo. Tchau, Brasil. Sorriso de prata, amor que me mata e me faz enlouquecer. Você foi a luz, a minha estrela que eu mais amei. Sozinho na praça, olhando sem graça, portanto eu voltei. E agora mais uma vez bato na sua porta e juro por Deus que voltei pra ficar, pra ficar, pra ficar. E agora de cara quebrada eu pude sentir o quanto eu te amo e não posso existir distante de alguém que nasceu só pra mim. Da noite, paixão que eu vivo a sonhar, sorriso de prata, amor que me mata e me faz enlouquecer. Você foi a luz, a minha estrela que eu mais amei. Sozinho na praça, foi tudo sem graça, portanto eu voltei. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.